mano, chegar o meu dia, a minha hora. Fim da caminhada, o ponto final da minha história. Escrita com lágrimas, sangue, suor e saliva. Nas linhas tortas do livro da morte e da vida. Pronto ou não, estarei lá, de cabeça erguida. Pronto pra quitar, pra zerar a minha dívida. Mas até lá, tô aqui, pra chorar, pra sorrir. Até o último suspiro antes de partir. Tranquilo no percurso, calmo e sereno. Remando contra o vento, driblando o sofrimento. 101% vivendo o momento intenso. Buscando o mais puro sentimento. No eterno aprendizado, bem intencionado. No universo onde só os loucos são respeitados. Não chores por mim, não sorria pra mim. Eu não sou tão bom assim, nem tão pouco ruim. Se eu tenho, demorou, não é meu, é nosso. Só faço o que eu posso, não abusa que eu não gosto. Entre altos e baixos, passo a passo. Caminho em passos curtos pra não cair em passos largos. No compasso, milho fracasso, terror do fraco, também já fui escravo. Resultados de atos mal calculados e pensados. Mal curado, já superado, me apresento pra vida. Passageiro 974, batizado pelo mundo, criado pelas ruas, adotado pela fé, apadrinhado pelas lutas. Infância difícil, juventude difícil, tá aqui o exemplo vivo, ninguém morre disso. No convívio com a maldade, veio a cabreiragem. Ódio, vingança, eu deixo pros covardes. Faz parte a dor desde o nosso nascimento. Aprendi a conviver com ela e sofro menos dor. Física, dor da despedida, dor espiritual, dor de vidas perdidas. No exercício da fé, sem limite o sacrifício. Tá aqui minha vida pra salvar a do meu filho. Você só é traído se acredita em alguém. Por isso eu creio em Deus, tru, e em mais ninguém. Sei que já fui pior, sei que já fui melhor. Não careço de dó e morro uma vez só. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar a sonhar. Ainda tenho força pra recomeçar. De novo, do zero, no topo eu vou chegar. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar a sonhar. Ainda tenho força pra recomeçar. De novo. Sobrevivente de um tempo que o tempo não apaga. Pais assassinada, mães desamparadas. Aí, quando eu falo de morte, não é pra pesar a sua, é pra evitar aquele choque. Afinal, a vida continua, cicatrizes, hematomas de alma lavada, entre mortos e feridos. Tamo aí na caminhada, firme, forte, pronto pro que der e vier. Vamos ver se esse negrão tá firme mesmo na fé. Patifaria, mentira, mentira, patifaria. Não tem meia verdade ou é mentira. A vaidade me arrastou pros outros seis pecados. Por um instante vi meu lado bom ser anulado. A decepção no olhar de cada um. O quarteto com a expressão, contando com menos um. Foram dias de depreto, não vou mentir. Eu que tomava uns goró, de vez em quando os tirins. Sente só o nome chegar, Maria Juan. Aí vi, tô com rachichado. Era dia de semana. Tô de boa, na boa, mas tô à toa. Cara ou coroa, vou, não vou, foi. Essa é da boa, pressão oscilando. Hora 9, hora 19, sem sinais vitais. Princípios de overdose, seus... Nossa senhora, se escapar dessa nunca mais. Aí, como é que eu faço pra melhorar, tru? Curte a loucura, espera a loucura passar. Não estou de volta, só volta quem já foi, entendeu? Me considere iluminado e abençoado por Deus. A novela que distorce, cega, não me pega. É só gente bonita, fazendo coisa feia. Lá é tudo natural, mas na vida real, patifaria é funeral. Sobra até pro ator principal. Convicção nos princípios, tru, senão já era. 7-1 é mato, pra te arrastar nas ideias. Conhece aquela do preso? Não, então, uma hora eu te conto. Se não, fica ligeiro, o sonho vira pesadelo. Triplex, condomínios fechados, mansões de luxo. Lá, no fim, vira tudo entulho. Jatinhos, carangas, motos importadas. lá no fim vira tudo sucata. E quando você entender que tudo não vale nada, vou tá de perna cruzada na beira da praia dando risada. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar. E ainda ter força pra recomeçar de novo. Recomeçar de novo, do zero. No topo eu vou chegar. Melhora um pouco por dia na busca da perfeição. Com defeitos e qualidades, emoção versus razão. No peito, coração, armazém de sentimento. Cultivo o amor e assim o ódio vai morrendo. Discernimento, mente sã, com a sabedoria de um rei. Calma que eu chego lá, olha onde eu já cheguei. Mais dias difíceis, anos pra ser mais claro. Teste pro coração, audiências no fórum. Psicólogo, assistente social, juiz da infância. Parabéns, o senhor ganhou a guarda provisória das crianças. Como todos, também tive meus amores. Horas flores, horas dores. Diferentes cidades e diferentes sabores. Não foram muitos, mas hilários. Cômicos se não fossem trágicos. Outras, todas, com seus sinais similares. A primeira cê já viu, no começo é só mimo. Depois de algum tempo, quis me matar dormindo. Vão pra segunda, muda que ajuda, ó, essa é a pampa. 3 anos de casado, 3 cesarianas. E aí, amor, tudo bem? Queria sair pra dançar, dar um rolê, demorou? Se abraçou um negrão com 3 pretinhas, eu acho que cê já dançou. Já começou o falatório, finjo que ouço, mas ignoro. Mulher casada, cheira velório, sou mais a minha que eu adoro. É, eu sei como acalmá-la, sei como domá-la na goma, é minha última palavra. Perdão, desculpa, amor, calma. Brincadeiras à parte, amar é uma arte. Aí, Joana Dark, sou grato por toda a eternidade. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar. E ainda tem força pra recomeçar de novo. No topo eu vou chegar. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar a sonhar. E ainda tem força pra recomeçar de novo, do zero. No topo eu vou chegar. Quando tudo acabar, quero uma goma na beira do mar pra continuar a sonhar. E ainda tem força pra recomeçar de novo, do zero. Ainda tem força pra recomeçar.